controle enviante 6741, transfere. Envio 6741, contato radar, estou para o 340, está autorizado Leda. 340, autorizado Leda, 6741. Apis turno 0, vem turno 00 graus, 12 anos. Alô, decola, 6203. Chegada Mari, autorizado em TAP, deita para 2.000 pés, o ajuste no 095. ID expected Israel Leda then direct. Obrigado, boa tarde. Olha, boa tarde, essa é a minha 213, decolou, vai livrando agora 1500. A sua escuta, como possível, senhorita, o senhor, direto Leda, o Brice. Ground. Ouviu, Xené 6203, contato radar, autorizado Leda, vou para o 360. Para o 360, Leda, obrigado. Clear to destination, Serra Bravo, Victor Tango, flight level 360, via Upper Whisk 50. Take off from runway 10, after departure, right turn. Dial depart Leda, then new position. Call code 5161, depart control frequency 120.80. For 089 of flight level 360. For 089, read back, correct, come ready. Salvador, boa tarde, OS 6723. Sim. Web 6723. Web 6723, prossiga. Tá no 24, autorização pra Fortaleza. Gente, o senhor tem o estimado de calço fora? Ah, senhora, eu sei que nós estamos adiantados aí, é os 18, mas nosso embarque já está quase encerrando aí, a hora que a senhora estiver, por gentileza. Afirma, assim que chegar no sistema Web 6723 será coordenado, informe que a previsão é mais ou menos 25 minutos antes da UBT, ok? Tá ok, já tem a saída prevista, só, Fortaleza e Ado. O senhor vai, que nível previsto? 330. Momo Transição Froti. Momo Froti, obrigado. Copia? Oh, copia, 6723. Web 6723, Fortaleza, aprovado nível 330, via peso 119. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5171 no controle 120, decimal 80. 3 para Fortaleza autorizado, decolando a 10, curva esquerda, Momo Froti, peso 19. 5171208, 6723. Correto, chame pronto, 6723, informação em curso Lima. Tá, atente da Lima, muito obrigado, chamarei. Chamei 62 no 3, chamei Recife, frequência no 3325 e alternado 1251. 3325, 251, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Chegou no 924, identifique, chegada a Mari, desça para o nível 050. Chegada a Mari, pode pôr a sua, né? Oi, pois é, TAP, o senhor vai seguir tráfego da sua companhia, à sua frente, K-1, 14 milhas. Gol no 328, Voitap ainda presente, descendo para 2.000 pés. O ajuste no 094. Gol no 328, controle. Tango Oscar Papa Zulu, informo que estou recebendo equipamento, seu modo Charlie indicando 082, confirme sua altitude. Tango 085, o transponder está indicando agora que é 077, tá, a indicação incorreta, já mandamos 085. Net. Gol no 328, controle Salvador. Boa, gol no 328, vou Itape da presente, descendo para 2.000 pés, o ajuste no 094. Itape do 328. Tan 3283, passa no Duna, chame Torre 1895, tamo pouso. 395, obrigado, 3283. Oi, Salvador, Tan 3283, inbound 10, na longa. 63283, reposta 3 checado, 10. Reportaremos, 3283. Passado e travado, e a gente encerra agora, tá? 3283. 3283 em repouso, vento 120 graus, 122. Repouso, tá? 3283. Gol no 328, informa tráfego, posição de 11 horas. a 18 milhas afastado, mantendo 085 com rumo oposto, é um Bravo Eco 55. Tá certo no tráfego, para 328. Gol no 924, informação do mesmo tráfego, posição de 11 horas, 28 milhas com rumo oposto, mantendo 085, um Bravo Eco 55. Certo, no 924. Bom dia, Papa Uniforme Índia Delta November, mantenha o litoral com sem visuais, o ajuste no 04, mantendo o 055, informando o ideal descida. Confirme o seu estimado de pouso em Feira, Índia Delta November. Gol 924, você tem como incrementar sua razão de descida? Afirmativo. É, incremente a razão de descida para livrar o tráfego, gol no 924. 924. Quinto 29, João. 319, 319. Solo Salvador, tá 3283, decolou na disposição. Tá 3283, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 03, 23. Para o 050, um Boeing 737-800. Ótimo, para o último aí do próximo. No 924, desça para 2000 pés, o ajuste no 014. 2000, no 014, no 994. O no 600 está reautorizado para o nível 050. Bora, 50, vou no 600. No 924, informa o tráfego esperado, reduz a velocidade para 200 nós, tráfego que o precede 8.6 milhas, mesmo rumo é o Boeing 738, da mesma companhia. Ok, iniciada a redução, gol 924. Gol no 600, vetoração para evitar tráfego, mantenha presente proa. Vai manter a presente proa, gol no 600, proa 070. Gol no 600, seu limite, passar o nível de voo 070. Limite é o 070, após voo a duna, é isso? Após autorizado duna, gol no 600. 70. Gol no 924, reduza a velocidade para 1709. Já está reduzindo, senhorita, 924. Como 600, tráfego 9 horas, 5 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 085. Sete, o voo 1600, procedimento, cidade. Noite Salvador, voo 9900, Lima, passa 75 para 160. Como 697, chegada bom, fideza para nível de voo 050. Está passando agora o 070, voa na Duna, voa na 600. Como 600, autorizado Duna. Desce para? Desça para 3.000 pés, ajuste na 094. 3.000 na 094, 70. Como 328, complete final do procedimento LS, eu retorno na frequência 118.95. 295, obrigado. Como 924, autorizado final do procedimento LS, é para estabilizar. Vai para mais estabilizado, 924. Você está vendo? 328, continua a aproximação, repórter da checada, repetindo o zero. Repórter. Autorizado, repórter alinhado, pronto. Se quiser adiantar já da interseção de condição, para evitar a espera, que eu tenho duas aproximações depois aqui. Então tá livre. Então tá livre. Ingresso e decolagem 100 graus, 109, que vem. Lima Foxtrot Eco, confirme para que nível está descendo. Inferno, baixou, travou. 9328. 6328, continua a aproximação, vai ter versão de pouso. Aguardo. Tracaju, aprovado nível 230. Decola da pista 10, perfil de saída Pucra, Jama após direto. Transponder 5173, controle Salvador 120, decimal 80. 230, Aracaju, decola do 10, Puca Jambi, 5173, o transponder, controle 20, decimal 8, Cono 806 no 62. Cono 806, é só corrigindo, é Puca Jambo, após direto. Puca Jambo e após direto, certo. Cono 806, correto, toma sem curso Mike e confere, chutão. Amarelo. Salve Salvador, web 6726, portão 4, pushback, acionamento. Web 6723, aguarde. Coordene já com a equipe de solo que após a passagem do Embraer da Azul, tem livre acionar chame táxi no portão 04. Ok, então a pausa, o Azul está autorizado, chama o táxi, 6723. Project X approved by F1, Indian Sea Road Point Rendezvous 0. Vehicle Tower 1, 18195, Ultimate 01014. Trip 5240, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 090. 090, aproxima a Mari, só não perdeu contato com a Recife, por favor. Sim. Como 600, reduz a velocidade para... aproximação, tráfego que o precede, passa o marcador externo, mantendo 150 de ground speed. Está iniciando a redução, vou no 600. nível 390. O senhor copia ou aguarda coordenação? Ok, 390. Bono 754, Campina Grande, 390 aprovado, via peso 10, até Nilma, pós direto. Decola da pista 10, perfeito saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5172, controle 120, decimal 80. Autorizado 390, conforme, peso 10, até Nilma, pós direto. Decola 10, com curva esquerda, Puca, Zipar, 5172, 208, Bono 754. Ah, chame pronto, Bono 754. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, direita, não, não, não, não, direita, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, livre ponto, voo 924. Posição da Juliette. Alfa, mantém Juliette. 322. Traffic on final inside. Ready for departure. Ok, Roger, maintain position. Maintain position for 0-9. Essa me torna a frequência 118.9. 295. Bono 600, estabilizado ele. Zero, zero, continua aproximação, guarda introdução de pouso. Guardando 600. 0014, autorizado final do procedimento LS, é pós estabilizado. Para 2000, portal de comunicação, o conselho é 9.4. Trip 5240, desça para nível de voo 050. 050, sobre 240. Para o posto de estacionamento, voo 806 no 612. Boa noite, 06, livre acionar chama táxi, portão 06. Autorizado, chama táxi, 1080. Para o táxi com 88430, Recife 6723. Gente, leve 6723, Índia, no ponto espera, chama em torno 0815, ajuste chama 0145. 14, Índia, 18954, obrigado, bom domingo. Solo, muito bom dia, 1924. 1924, Alfa, mantenha-se da Juliette, bom dia.